Ora, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem, na companhia da Rádio Arcanciel, que é o melhor que nós temos para alegrar as nossas viagens e o nosso tempo para passar. Ora então, e para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. Para quem está a descansar, porque está muito frio cá fora, têm que se agasalhar, saindo da porta para fora, é um problema. Tem que ser bem agasalhados. Ora então, vamos ficar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já. Espada, o rei é o bacalhau, para mim é

muito bem, 14 horas e 20 minutos. Ora, hoje somos o 24 de novembro, quase no mês de Natal, de dezembro, que vamos entrar. Para a semana já marco o rendezvous para o mês de dezembro, se Deus quiser. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita hoje de culinária, da panela da avó. Ora então, e até lá, fiquem bem e uma boa continuação de uma boa tarde para quem está a trabalhar, para quem está a descansar, para quem vai em viagem, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já. Sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Mais que o meu irmão, já me contento por ter paz e ter saúde e ter trabalho para poder ganhar o pão. Mas eu pedi para ter sabedoria, para entender que tudo aquilo que eu recebo em cada dia, a quem me dá eu quero agradecer. Eu agradeço todo o amor e carinho, essa luz no meu caminho, tudo o que vivo ao meu redor. Eu agradeço estes dias tão risonhos, o reviver de alguns sonhos, tudo à força maior. É tão bonito poder dar e receber, a vida é bela ao sentirmos que temos voz. Seria bom que o mundo pudesse aprender que há uma força sempre acima de nós. E neste andar entre tristezas e alegrias, penso que é justo, é fundamental, que essa força que protege e que nos guia não seja só lembrada na hora final. Eu agradeço todo o amor e carinho, vivo ao meu redor. Eu agradeço estes dias tão risonhos, o reviver de alguns sonhos, tudo à força maior. Vivo ao meu redor. Eu agradeço estes dias tão risonhos, o reviver de alguns sonhos, tudo à força maior. O reviver de alguns sonhos, tudo à força maior. agora muito bem, 14 horas e 32 minutos. Liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, é aqui que estamos juntos e é aqui que estamos ligados, para os quatro cantos do mundo. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Então, até já. É ele que guarda o segredo que não pudeste contar. E se tu lhe causas dor, ele sente a ferida. Fica então, fica então, essa cicatriz para toda a vida. Pode maltratar, não há prata nem há ouro que o possa igualar. Quantas vezes uma voz por coisas tão materiais é de amor, é de amor que o coração. Muito bem. Ora então, eu vou fazer uma dedicatória para minhas duas netas que tenho, com 16 anos cada uma, diferença de 23 horas de uma da outra. Ora então, elas pedem a música das Bombocas, Mulher Polícia. Sim, senhora. Então, para a minha netinha Teresa e para a minha neta Eduarda. Ora então, vamos escutar. Até já. Um beijinho muito grande para ela e para todos que estão à escuta da minha emissão na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, vamos escutar. Até já. No castelo, uma distância na PSP. Ninguém quer nada com autoridade, afinal é verdade, tudo acabou de vez. Agora sou mulher polícia, e hoje comigo já ninguém se mete. Se alguém vier para cá com malícia, a pedir carícias, acabo no castete. No castete, no castete, no castete, acabo no castete. No castete, no castete, no castete, acabo no castete. Muito bem, ora bem, tem que se defender. Ora então, vamos continuar com a disposição e vamos ficar com os Camisa Negra. Esta vai ser para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão, da Rádio Arco-Íris. Então, é para eles todos, aqueles que estão a trabalhar, que, coitados, fico muitas vezes com a camisa toda negra. Ora então, é para eles, até já. Tenho de fundo, tenho a camisa negra, porque negra.

ama esperar. O trabalho é mesmo duro, gasta muitas energias, e por isso eu entendo, já traz poucas calorias. O meu amor é padeiro, usa fermento e farinha, vem à casa de madrugada, espero por ele na chega a casa, cai para o lado e eu não vejo o padeiro. Chega a casa, cai para o lado e eu não vejo o padeiro. Muito bem, 15 horas e 13 minutos. Ora então, já estivemos com a música do padeiro, que foi para cozer o pão, para agora, para o jantar agora da receita que eu vou dar, que é feijoada de coelho. Ora então, eu por acaso ainda não fiz. Mas também vou fazer, porque dizem que é muito bom. Ora então, pegamos num tacho e cobrimos no fundo com azeite. E de seguida picamos lá para dentro uma grande boa cebola. Depende também da quantidade que vamos fazer, não é? Para as pessoas que vamos fazer a feijoada. E então, pomos a cebola a lourar no azeite. Depois de estar assim castanhinha, não queimada, deitamos num bom copinho d'água. E deixamos refogar. E então, logo de seguida, deitando a água, vamos deitar um bom dente de alho bem picado. Um bom dente de alho bem picado. Depois de seguida, pomos duas ou três folhinhas de loureiro, um raminho de salsa, um bocadinho de pimenta, sal a gosto. E então, esses são os ingredientes. Depois, e um bocadinho de pimenta branca. Pouca. Se quiser juntar um bocadinho de piripiri, também pode juntar, depende do gosto de cada pessoa. Então, de seguida, vamos lá cortar uma chouriça a rodelas, um bocadinho de bencle, daquele defumado, partido também às tirinhas, miudinhas, e deitamos lá para dentro da panela. E, de seguida, deitamos-lhe o coelho partido aos bocadinhos pequenos, pequeninos, hã? E vamos ter ao lado o feijão vermelho, de preferência, feijão vermelho, a cozer. E quando estiver cozido, quando o coelho estiver estufado, vão acrescentando a água e deitam à medida que vão querer. É uma feijoada, não é sopa. Então, depois vocês vão ajuntar a água àquele refogado que esteve o coelho e os temperos. Vão ajuntar o feijão e uma cenoura bem picadinha, aos bocadinhos, estão bem lá para dentro. E ajunto o feijão com a água de cozer o feijão. Porque se for comprado aqueles frascos comprados, daquele feijão comprado que não tenha água, não fica tão bom. Assim a água fica mais grossinha, a feijoada fica muito saborosa e muito boa. Depois, no fim, se quiser juntar umas paneirinhas de salsa, mais fresquinha, verdinha, podem pôr lá para dentro. Ora bom, está a nossa feijoada de coelho pronta para o jantar. Podem fazer já para hoje o jantar. Quem tiver feijão de molho, pode começar. Ora então, e também pode o pôr já de molho. Ponho num bocado de água morna, ele, até ao fim da tarde ele a demolha. Pronto, uma boa continuação de uma boa tarde e vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, até já.

muito bem, 15 horas e 50 minutos, como o tempo passa. Ora então, eu vou passar aqui o Marco Paulo 24 Rosas, que é para todas aquelas senhoras que estão à escuta da minha missão e da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Marco Paulo 24 Rosas, para todas as senhoras que estão à escuta. Até já. Grandes amores, eu um louco por te dar o meu coração. Hoje mandando-te estas 24 flores, recebe-as, mulher, não digas não. Pôr-lhes água fresca numa jarra chama. Pôr-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Com mil coisas, e perdoa-me se eu te interrompi. Hoje mandando-te estas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Pôr-lhes água fresca numa jarra chama. Pôr-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. E muito bem. Ora então, tenho aqui uma dedicatória de parte de Madame Brites para seu filho, que está hoje de parabéns. Um feliz aniversário com um beijinho meu, de minha parte, com muitas felicidades pela sua vida fora. Ora então, eu vou passar aqui, e para toda a família que está à escuta da nossa emissão, e para todas as pessoas que o conhecem. Ora então, um feliz aniversário. Vamos ficar com Carlos Soutelo, Entrei na Casa de Deus. Espero que goste. Ora, uma continuação de um feliz aniversário.